Redação das 6. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar mais um Sessão das 6, o seu programa de trilhas sonoras aqui na rádio. Lembrando que vocês podem ouvir pelo site www.radio.fiscar.br e também na frequência 95,3 FM aqui em São Carlos. Eu sou Laura Teixeira e estou aqui no programa com vocês. Meu nome é Maurício Zatoni. Para quem não conhece, o Sessão das 6 é um programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. E o programa funciona assim: a gente começa com a sessão ouvinte, em que você aí que está nos ouvindo pode mandar uma sugestão de uma música, de um filme que você goste, de um programa de TV que você goste, de um seriado, até mesmo de um comercial, de um trailer, o que seja, sendo cinema ou programa de TV. E aí a gente passa para o tema especial do programa, que o de hoje, no caso, é animações, e todo o programa hoje é sobre animações. É esse estilo de um gênero de audiovisual, né? E para finalizar, a gente conta com Sessão Brasil, que a gente toca músicas de filmes brasileiros ou programas de TV brasileiros, e aqui serão de animações brasileiras. E para finalizar mesmo, a programação de cinema da cidade, para você poder ir curtir um cineminha hoje, no final de semana. E aí, Ana, quais são os contatos? Então, e eu aqui, que vocês já estavam me ouvindo durante a programação. Então, Ana Kiel continuando aqui na locução agora no Sessão das 6. Lembrando, pessoal, que para quem tá ouvindo e quiser entrar em contato com a gente, o e-mail da rádio é o radiofiscar@fiscar.br. Mas para falar com o Sessão das 6, você pode usar o nosso e-mail, que é o sessãodas6@gmail.com. Então vai ficar a Sessão das 6, vários S juntos, mas ela é só você escrever sem o tio, a palavra sessão. E também pode entrar em contato com a gente pelo telefone da rádio, que é o 3351-8099. Também pelo MSN, a gente fica aqui online durante o programa, que é o radiofiscar@hotmail.com. E também aí pode conhecer o nosso blog, que é o www.sessãodas6.blogspot.com. E depois lá você pode conferir os podcasts dos programas e também ver como é que foram os programas e ter links aí para toda a programação de cinema de São Carlos. Inclusive material extra que a gente não tem condições de falar aqui no programa, como por exemplo vídeos, né? Lá você pode assistir trechos dos filmes, trailers, isso aí. Bom, então falando do programa de hoje, né? Programa especial sobre animações. A gente escolheu também esse tema hoje, especial porque está acontecendo lá em São Paulo o Festival Animamundi. É a 17ª edição do Festival Internacional de Animação. E está rolando até domingo agora, dia 26 de julho. Então, quem estiver em São Paulo, quiser aproveitar, tem bastante animação, muitas sessões acontecendo. E é legal também que a gente está fazendo esse programa especial. Várias animações que estão participando lá foram feitas aqui pela Rocambole Produções, aqui de São Carlos. Inclusive, os curtas que foram premiados lá no Júri Popular, na edição do Rio de Janeiro, que aconteceu na semana passada. Os curtas Josué e o Pé de Macaxeira, por exemplo, que foram mais votados pelo Júri Popular, foi uma coprodução aqui da Rocambole. Sessão do Ouvinte. Esse é o Sessão do Ouvinte. É uma parte aqui do Sessão das 6, onde você pode mandar as suas sugestões, onde você pode participar do programa, ou até mesmo vir aqui e participar ao vivo, ou por telefone, ou ainda por texto mesmo. Para isso você pode mandar um e-mail pra gente no sessãodas6@gmail.com, falando aí que filme você gosta e que música que você gosta do filme, né? Porque a gente toca aqui. E a participação hoje é de Jonas Brandão, que é um animador já conhecido, né? Ele tá com um curta-metragem lá na Animamundi, em São Paulo, também no Rio de Janeiro, né? Que é o curta Um Lugar Comum. Ele dirigiu esse curta-metragem, né? E foi realizado aqui em São Carlos, dentro do curso de imagem e som, né? Uma parte dentro e uma parte fora do curso de imagem e som. Começou em 2005, a produção, no segundo semestre, talvez, de 2005. E estreou o filme em 2008. Aqui em São Carlos mesmo, uma sessão no Teatro Florestan Fernandes, né? Esse ano esse filme já passou em Tiradentes, na Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro. E agora, nesse exato momento, na sessão exatamente das 6, tá passando em São Paulo. Na sessão das 6, né? Exatamente, lá em São Paulo, na Animamundi. Agora, tá passando, nesse momento. Isso, tá passando sessão das 6. Então a participação dele hoje aqui no Sessão Ouvinte é do Jonas Brandão, que escolheu, então, uma música do seu filme favorito, que por coincidência de animação também, né? Meu vizinho Totoro, que é do animador japonês Hayao Miyazaki, que o Jonas acha que é um dos grandes, ele considera o maior diretor de animação ainda vivo. O Jonas contou então pra gente que ele gosta muito desse filme porque traça um recorte brilhante da infância com os medos, comportamentos, projeções e fantasias e faz então o Jonas lembrar dessa parte da vida dele, da infância do Jonas. E a música que ele escolheu desse filme chama The Path of Wind, foi composta por Joe Hisaishi, que é compositor de todos os longas do Miyazaki. Ele completou, o Jonas também falou que essa música nunca saiu da cabeça dele, desde a primeira vez que ele ouviu. Ele reforça agora, então, e a gente também faz o convite para vocês assistirem o filme Meu Vizinho Totoro e ouvirem aí essa música que a gente vai conferir agora no Sessão das Seis. Voltando com Sessão das Seis, os programas de trilhas sonoras de cinema e TV, aqui na Rádio UFSCar. O tema especial de hoje é animações, e tá começando agora realmente os blocos do tema especial, né? A gente começa agora com séries de animação. Para começar, a gente vai tocar a abertura de uma série que a maioria deve lembrar, né? O pessoal mais velho, assim, já deve lembrar e com muita saudade da série Os Smurfs. A gente vai tocar a música de abertura do desenho animado, Os Smurfs. Foi um desenho animado produzido pela Hanna-Barbera, que é um estúdio de animação. Mas, na verdade, os personagens, os Smurfs, eles foram criados pelo ilustrador belga Pierre Culliford. E antes de eles irem pra TV, eles foram uma HQ, né? Uma história em quadrinhos. Lá na década... Aliás, os desenhos animados são da década de 80, né? Que foram conhecidos aqui no Brasil através do estúdio Hanna-Barbera. Passava de manhã para a criançada. E até a primeira música que a gente vai ouvir é a abertura dos Smurfs. Em seguida, então, a gente vai ouvir uma música dos Simpsons, que é uma série que também, por mais que a gente assista sempre, é uma série velhinha já. Ela começou em 89, há 20 anos atrás, então, foi criada pelo Matt Groening. E tá assim, sei lá, quantas temporadas ela já tá, todo mundo conhece, né? Faz várias críticas ao comportamento humano, também bem ao American Life, né? O modo de vida americano. Na próxima temporada que vai ser lançada dos Simpsons, vai acontecer aí uma coisa bem diferente das outras temporadas, né? Que é a Maggie vai falar, vai tirar a chupeta e falar. Então, pra mim, isso é comparável ao Cascão tomar banho na Turma da Mônica, assim. Eu acho que é uma grande mudança nos Simpsons. A série já tem 20 temporadas, recebeu vários prêmios, já mudou bastante de desenho, começou com um desenho horroroso. Se você pegar e assistir as primeiras temporadas, você vê que era um desenho bem sujo, né? Era um outro traço. E agora já é bem mais limpinho. Inclusive, no filme, né, que é uma... Eles se vangloriam, em 2D, não sei o quê. Mas, na verdade, os cenários do filme foram criados em 3D, né? Porque pra dar... hoje em dia, sempre acontece uma mistura de técnicas na animação. É difícil ter um filme que usa uma técnica só. E a versão da música que a gente vai ouvir... Nós vamos ouvir a abertura dos Simpsons, né? Que todo mundo conhece bastante. A gente vai ouvir a versão que foi gravada pelo Green Day pra abertura do longa-metragem. Que foi lançado aí em 2007. Uma outra música legal que a gente podia tocar algum outro dia dos Simpsons é a música do Porco-Aranha, né? Que tá no filme. Mas fica pra uma outra vez, que agora a gente tá falando de aberturas, de músicas de aberturas nesse programa. E a terceira série que a gente escolheu pra colocar aqui nesse bloco é Os Padrinhos Mágicos, uma série um pouco mais recente aí, de 2002, que faz parte da grade da Nickelodeon. E segundo o próprio canal, é a segunda série de maior sucesso, atrás apenas do Bob Esponja. No começo a série não era tão popular, mas depois o programa começou a apresentar mais níveis de audiência e atrair um público tanto adulto quanto infantil. Então, talvez vocês já tenham assistido aí Os Padrinhos Mágicos ou não, mas fica o convite para assistir também essa série super divertida. A música que a gente vai ouvir é do Chip Skylark, que é um popstar fictício aí do desenho. E é dele a música My Shine Teeth and Me, que a gente vai ouvir agora no Sessão das 6. I'll get all of you if it's the last thing I ever do. La, la, la, la, la, la, now you know the tune. You'll be smirking soon. Escute diferente. feeling lonely, as sad as I can be. All by myself in an uncharted island in an endless sea. What makes me happy fills me up with glee. Those bones in my jaw that don't have a flaw, my shiny teeth and me. My shiny teeth that twinkle just like the stars in space. My shiny teeth that sparkle, adding beauty to my face. My shiny teeth that glisten just like a Christmas tree. You know they walk a mile just to see me smile. Shiny teeth and me. Yes, they're all so perfect, so white and pearly. Brush, gargle, rinse, a couple breath mints. My shiny teeth and me. My shiny teeth so awesome, just like your favorite song. My shiny teeth that blossom, so they grow to be real strong. My shiny teeth, I love them, and they all love me. Why should I talk to you when I've got 30? Woo! Shiny teeth and me. Shiny teeth, shiny teeth. Shiny teeth and me. Shiny teeth, shiny teeth. My shiny teeth that twinkle just like stars in space. My shiny teeth that sparkle and beauty to my face. My shiny teeth that glisten just like a Christmas. Shiny teeth and me. Shiny teeth, shiny teeth and me. Shiny teeth, shiny teeth and me. Você acabou de ouvir aqui no Sessão das Seis, seu programa de trilhas sonoras na Rádio Fiscar, My Shiny Teeth and Me, do programa Padrinhos Mágicos. E antes você ouviu duas aberturas de desenhos animados. A gente ouviu o tema dos Simpsons, gravado pelo Green Day, e antes ainda a gente ouviu o tema do desenho Os Smurfs. Em inglês, né? Provavelmente a gente aqui ouvia em português, a versão dublada no desenho. Pra quem deu uma estranhada aí, né? Mas a base era a mesma. A base era a mesma, né? E agora, voltando aí pro nosso segundo bloco, dedicado a trilhas sonoras de animações, a gente vai ouvir então algumas trilhas que são de curtas metragens. E a gente começa ouvindo uma música que é a primeira música desse bloco, vem do videoclipe em animação da banda Die Totenhosen, que foi feita pelo animador Andreas Riccardi. O Andreas, então, ele é um animador que costuma falar bastante nos seus trabalhos de temas mais complicados, mais profundos. Ele fala da morte, da ideia da passagem, de ritos de passagem bastante, né, como iniciação sexual, amadurecimento e tal, e aventuras oníricas também que todo mundo tem. Por sinal, o curta mais famoso e premiado do Andreas é o Ring of Fire, que trata-se de uma aventura erótica e onírica criada pelo autor, que é muito maluca. Quem tiver, ele tá num dos DVDs do Animamundi, né, ou no YouTube também, é só você jogar Ring of Fire no YouTube, e é bem, bem malucão mesmo, esse curta é bem legal. E o Andreas fala que o melhor da animação, as melhores, é a possibilidade de poder criar novos mundos, poder criar o que você quiser. Você pode desenhar, você pode fazer em 3D, você pode fazer em stop motion, o que você imaginar. Então é legal que a animação, ela não tem limites, ainda mais com avanços da tecnologia e tal. E o Andreas também foi quem fez toda a identidade visual do Festival Animamundi nesse ano. E a música que a gente vai ouvir, Wahlkampf, que é desse videoclipe, como a Ana falou, né, de Totenhausen, é o nome da banda, foi feito, então, como parte dessa experimentação, esses desenhos, para poder ilustrar a música, né, que a gente vai ouvir aqui. Lembrando que a banda é alemã, e o animador também, no caso, é alemão, e a gente vai ouvir, então, Wahlkampf nesse bloco. E em seguida, a gente vai ouvir uma música de uma cantora italiana, da DEC, que fez sucesso aí nos anos 60 e 70, chamada Rita Pavone. A música é Il Ballo del Mattone, que está presente no curta-metragem Mr. Schwartz, Mr. Hazen e Mr. Horlocker. Que também é muito bom mesmo, muito isso, legal esse curta. É um curta-metragem de direção de Stephen Miller, que, se eu não me engano, está no quinto DVD da Animamundi. Confere, Ana? Quinto, acho quinto que é DVD isso. Mas também você pode assistir no YouTube, a gente está falando aqui, mas é mais difícil alguém ter o DVD do Animamundi do que assistir no YouTube. Isso, né? Tem no YouTube, sim. E no nosso blog provavelmente vai ter um linkzinho para você assistir também. Em breve a gente posta tudo sobre esse programa. E foi curioso que eu ouvi a música desse curta-metragem, não gostei tanto do curta-metragem, é bem legal, mas não é dos meus preferidos. E eu passei a ouvir várias músicas da Rita Pavone, né? Tem o Ballo del Mattone, entre outras. E ela é engraçadíssima, gente. Ela toca, ela canta performaticamente, ela é brava, ela é engraçada. E a história dela, que ela fez sucesso aí nos anos 60 e 70, estourou no mundo inteiro, não só na Itália, né? E aqui no Brasil, provavelmente suas mães e avós devem conhecer. Meu tio era super fã da Rita Pavone. Ou seus tios. Ele não gosta que falem isso, mas... Vão conhecer uma música que fez mais sucesso aqui no Brasil, que é Io Che Amo Solo Te. Foi a música que mais fez sucesso aqui no Brasil, a música da Rita Pavone. E aí a carreira dela teve uma desaceleração, depois ela começou a desaparecer um pouco, chegando em 2006 a falar que ela largaria definitivamente os palcos, depois de ela já ter feito show pelo mundo inteiro, né? Enquanto isso, Stephen Miller, ele acabou de começar a carreira dele. Esse curta-metragem, Mr. Schwartz, Mr. Hayes e Mr. Hollocker, é seu primeiro trabalho, que foi realizado na faculdade, né? Um TCC, assim como o curso de imagem e som que realiza TCCs e tem grande tendência a fazer animações, né? E por esse curta-metragem, sendo o primeiro dele, ele também ganhou várias críticas positivas, né? Recebeu várias críticas positivas. Então, vamos então de música, ouvindo Wahlkampf, alemã Wahlkampf, e também a italiana Il Ballo del Mattone, com Rita Pavone. Ich bin schweißgebadet aufgewacht nach einer Horrornacht. So was Blödes hab ich noch nie geträumt. Ich habe richtig Panik gehabt. Denn es war so, ich stand am Strand und vor mir lag ein Wal. Er lebte, doch ich war allein. Es war so eine Qual. Ich bin nicht der Stärkste, das Tier war tonnenschwer. Und die Wellen haben gerufen, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Also hab ich es nochmal versucht, nochmal mit ganzer Kraft. Die Möwen schrien über mir, wieder nicht geschafft. Da fuhr ein Greenpeace-Schiff vorbei, ich dachte Gott sei Dank. Ich hab gebrüllt und sie wild gewunken, und dann sah ich, wie es versank. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Wal, schieb den Wal, schieb den Wal zurück ins Meer. Schieb den Ball zurück ins Meer. Schieb den Ball, schieb den Ball. escute diferente. Então, Il Ballo del Mattone com Rita Pavone e antes Wahlkampf com Die Toten Hosen. E vamos continuando então com o nosso Sessão das Seis, especial Animações. Esse bloco agora começa com falando sobre longas e clássicos de animação. O primeiro que a gente vai falar é As Bicicletas de Belleville, com a direção de Sylvain Chomet, que é um conceituado animador francês. E esse longa-metragem foi indicado ao Oscar de Melhor Animação em 2003 e teve uma grande notoriedade internacional. Esse filme conta a história da Madame Souza, uma avózinha portuguesa na França dos anos 50, que sai em busca de seu neto, raptado pela máfia francesa. A história é muito engraçada, porque o neto dela foi raptado quando ele estava competindo na famosa Volta da França, o Tour de France, competição de ciclistas por toda a França. No caminho dessa busca, Madame Souza encontra as trigêmeas cantoras que faziam sucesso nos anos 30, que foram mostradas no começo do filme e são retomadas, então, nesse momento que a Madame Souza encontra elas. Les Triplettes de Belleville, essas trigêmeas ajudam então a Madame Souza a encontrar o neto raptado. A música que a gente vai ouvir aqui é cantada pelas trigêmeas dentro do filme e é chamada de Cabaret Opening. Em seguida a gente vai ouvir uma música do filme O Gigante de Ferro, que é um dos primeiros trabalhos do diretor Brad Bird, que fez aí as animações em 3D, Os Incríveis e Ratatouille. O Gigante de Ferro foi lançado em 1999, mas ele começou a ser idealizado em 94. E o longa-metragem é baseado no livro The Iron Man, do Ted Hughes, de 1968. A história do Gigante de Ferro se passa nos anos da Guerra Fria, nos Estados Unidos, e conta a história de um jovem sem amigos, que é criado pela mãe viúva, que encontra um robô gigante que caiu do céu. Então aí, o Gigante de Ferro, o The Iron Man aí, nada tem a ver com o Homem de Ferro, que é outra coisa, filme de herói, não sei o quê. Os dois, aí voltando para a história do robô gigante aí, e o garoto órfão, eles ficam amigos. E o garoto começa a fazer de tudo para esconder o seu robô gigante da força militar, né? O livro é do conceito do contexto da Guerra Fria, então tem bastante essa coisa da força militar que vai ver o robô como uma ameaça. A música do filme que nós vamos ouvir é bastante do contexto também da época dos 50 e 60, quando o estilo rhythm and blues contribuía para a formação do rock and roll. E nós vamos ouvir a música I Got a Rocket in My Pocket, cantada pelo Jimmy Lloyd. Em seguida, então, a gente vai ouvir uma música de um longa-metragem da Disney. Longa-metragem em questão é o Lilo e Stitch, que, na minha opinião, é um dos melhores longas da Disney, né? Uma animação 2D, que se passa no Havaí, e que conta é uma história também sobre amizade. Nesse caso, é entre uma humana de 10 anos, uma menininha Lilo, muito bonitinha, e um extraterrestre, bem bravinho, assim, invocadinho, que é o Stitch. O Stitch, ele foi expulso do planeta dele lá. Na verdade, ele é uma criação de um cientista que criou ele para fazer como arma de destruição em massa. Então, ele fugiu desse planeta que todo o universo procurava por ele, estava em busca dele, e foi parar na Terra, né? Na verdade, ele foi exilado para a Terra. E a música que a gente vai ouvir chama Rimele no Lilo, cantada pelo havaiano Mark Kiali Romalu. Essa música é composição do mesmo cara que assina a trilha sonora do filme Lilo e Stitch, que tem muito Elvis Presley na trilha dele. O trilheiro, né, o compositor é Alan Silvestre. Essa música ela é tocada mais nos créditos iniciais da música do filme, logo após a cena de exilamento aí do Stitch, que é uma cena em que a Lilo vai no mar alimentar o seu peixe de estimação, que mora no mar, que é o Fofuxo. Fofuxo, é muito fofuxo, gente. É um peixe palhaço, né? Assim como o Nemo. Então ela vai lá alimentar ele com pasta de amendoim e chega atrasada pra sua aula de dança, que é a música da aula de dança, essa que a gente vai ouvir agora. Então a gente vai ouvir aí Na verdade, música... a gente vai começar com a música Isso. do Bicicleta de Belleville. Em seguida a gente vai ouvir Rocket in My Pocket, que eu falei o nome errado. Jimmy Logston. E aí sim, essa música que o Maurício acabou de anunciar, a música do Lilo e Stitch. Isso. Explosive motion picture brewed from the rumbles of cool kids and the hot headlines of tomorrow's newspaper. Frankie, the nice kid who would rather die than be called chicken. Switch, the bully boy punk whose courage was a snap-open blade. Blood's thicker than wine. Switch! You just start your engine and rev it up on the next car that comes along, you hear? Donna, the blue-eyed doll. Too old for pigtails, too young to know the woman's body in her tight denim jeans could set friend against friend. Naked youth will clutch at your throat, bring cold sweat to your brow as it lays bare the pitfalls of passion that challenge today's boys who want to be men and girls too eager for love. Naked Youth is dynamite. Escute diferente. Aí, pessoal, muito gostosa essa música que a gente acabou de ouvir, né? A Rimeli no Lilo, do havaiano Mark Kiali Romalu. E a gente ouviu também... Bom, antes a gente ouviu a música do filme Gigante de Ferro. Vocês puderam perceber aí que a música, além da música, a gente ouviu um trechinho de uma emissão de TV que faz parte da própria diegese, faz parte do filme, né? E antes a gente ouviu a música do filme As Bicicletas de Belleville, que inclusive é um filme que não tem muitas falas, não é exatamente um filme com muitas falas, então o som que a gente acaba guardando bastante do filme são as músicas, como essa que a gente ouviu aqui, que marca bastante o filme. E agora a gente vai ouvir a Sessão Brasil. Cine Brasil. Bom, esse é o bloco que a gente tem em todo o programa Sessão das Seis, reservado especialmente para alguma coisa do nosso produto nacional aí, alguma coisa feita no Brasil. E a gente escolheu para hoje o longa de animação O Garoto Cósmico, dirigido por Ale Abreu, e estreou em 2008. Essa animação teve a participação de alguns cantores interpretando canções durante o filme, que é bem musical, um filme bem alegre, colorido. E alguns desses cantores também participaram dublando personagens nos filmes. Alguns que a gente pode citar são Vanessa da Mata, Arnaldo Antunes e Belchior. Outra pessoa que participa da dublagem dos personagens do filme é o Raul Cortez. Esse foi, inclusive, um dos últimos trabalhos que ele fez antes de falecer. E esse filme, ele conta a história, aliás, esse filme, segundo o próprio autor, né, segundo o próprio Alê Abreu, é uma união de duas histórias, de dois projetos, duas ideias de roteiro, né? Ele pegou aí as aventuras de um garoto no seu quintal, espaço, no seu espaço quintal, onde ele faz no quintal da casa ele faz um espaço ali, espaço sideral, e aprontando poucas e boas, né, nesse quintal, que é um planeta distante. E a outra história é de duas crianças que estão viajando de trem com um avô e a trupe circense, sua trupe circense pelo país. Então juntou, o filme é produto aí dessas duas histórias. O longa, então, ele tem, por conta disso, o longa tem um jeito bem road movie, né? Lembra um road movie, um filme de viagem. E é um filme bem colorido. Então nós vamos ouvir duas músicas desse filme, do Garoto Cósmico. Uma delas é Tema do Camarim, que é interpretada por um palhaço de verdade, o Wellington Nogueira, que também faz a voz do palhaço circense, do avô dos meninos. E nós vamos ouvir Hora Disso, Hora Daquilo, na voz do Arnaldo Antunes. Escovar os dentes, hora pra ficar contente, hora de gritar baixinho, hora pra fazer carinho. Hora de usar a cabeça, hora pra não dar moleza, hora de xixi de banho, hora de um idioma estranho. Hora de sora daquilo, hora de sora daquilo, hora de estudar tabelas, decorando todas elas, hora da geometria, um quadrado a cada dia, hora de olhar pra lua, hora de comer a crua, hora de contar estrelas, desenhando todas elas, hora de sora daquilo, hora de sora daquilo, hora de sora daquilo, hora de sora daquilo. Rádio UFSCar, escute diferente. Pode vestir chapéu coco ou coco como chapéu. É de gravata. Um chafariz de gravata, bata da cor do céu. Paletó cor de tijolo, calça ou saia rosa choque, batom de creme de bolo, cinto que nem botox. Cada um faz seu espelho, cada um tem o seu jeito. Nem todo pé é direito, nem todo fogo é vermelho. Nem todo pé é direito, nem todo fogo é vermelho. Trança gel Maria Chiquinha, qualquer cor xadrez listrado. Uma touca comportada, um casacão de bolinhas, um casacão de bolinhas. Cada um faz seu espelho, cada um tem o seu jeito. Nem todo pé é direito, nem todo fogo é vermelho. Nem todo pé é direito, nem todo fogo é vermelho. então, já estão prontos? Estamos. Então, vamos! Ué, pra onde? Pra onde, né? Então, vocês acabaram de ouvir aí duas músicas do filme O Garoto Cósmico, que tem a sua trilha sonora assinada pelo Gustavo Kurlá, que fez a composição das músicas. E vocês ouviram aí, então, Tema do Camarim, cantada pelo Wellington Nogueira, e antes ainda, Hora Disso, Hora Daquilo, com Arnaldo Antunes. Programação. E agora é a hora do Sessão das Seis, em que você vai ouvir aí a agenda e a programação dos filmes aqui em São Carlos. Inclusive, fique bem atento aí, anote e tal, que você pode acabar depois do programa já sair, pegar um cineminha agora. A gente começa então falando da programação do Cine São Carlos, que excepcionalmente hoje não vai ter sessões, por causa de luto, né? Tava lá no site deles que hoje então não tem sessão, mas amanhã volta normalmente a programação e acontece a pré-estreia do filme brasileiro Jean Charles, que tem o Selton Mello e a Vanessa Giacomo no elenco e conta aí, lança um outro olhar sobre essa história do brasileiro assassinado em Londres, confundido com um terrorista, né, no metrô. E fala então, vai mostrar um pouco como é que foi a experiência do Jean Charles antes do ocorrido e tal. Então esse é um outro ponto de vista, né? Então fica aí a dica para quem quiser conferir a pré-estreia do filme Jean Charles amanhã e domingo no Cine São Carlos às 5 horas da tarde. E também está em exibição lá no Cine São Carlos os filmes Tinha Que Ser Você, às 19h30, e também o filme A Era do Gelo 3, que continua aí com um grande sucesso de bilheteria, já está há várias semanas em cartaz, fazendo sucesso, e em várias sessões, às 3 da tarde e às 7h30. E vocês podem conferir toda a programação do Cine São Carlos no site www.cinesaocarlos.com.br. Lembrando que os ingressos do Cine São Carlos, que fica lá no centro de São Carlos, são com preços reduzidos. Isso, então é uma boa oportunidade para você ir assistir um filme. Eu recomendo mesmo esse brasileiro Jean Charles, né? Uma questão bem polêmica. E o Era do Gelo 3 é uma animação produzida, que tem como co-diretor um brasileiro, né? Ele participou do primeiro Era do Gelo, fez a sessão, a parte do filme relacionada ao um castor que persegue uma noz. É um esquilo, né, Mal? Um esquilo. Um Scratch. O famoso Scratch. Que ganha uma namorada nessa versão aí, né? Que é a Scratch. Isso, e no Era do Gelo 2 ele fez o filme inteiro. E agora no Era do Gelo 3 é ele mais alguém que eu não estou me lembrando. Logo mais a gente fala aqui também. E lembrando que no mês de julho, como a gente já falou outras vezes, a programação de cinema ela fica um pouco reduzida aqui em São Carlos por conta de alguns cineclubes que entram em recesso, né? Como o Cine Ufscar, o Cine Equanon e o Cine São Roque, né? E lá, agora eu vou falar os filmes que passam lá no Sesc esse final de semana. Todo mundo sabe aí que os filmes no Sesc passam sexta, sábado e domingo, sempre às 19h30. O filme da vez é Atrizes, que é uma coprodução da França com a Itália, em que uma atriz quarentona e solteira fica perturbada com o texto da sua personagem, né? E com a chegada do assistente do diretor. Ao se conhecer, as duas descobrem o quanto são parecidas. E também tem, antes dos filmes no Sesc, tem Curta para Começar. Dessa vez é um filme ficção, Edson Carlos Pinguim. Edson Carlos Pinguim é o diretor, gente. É ficção o nome do filme. Que é um filme de São Paulo. Não, gente, o filme chama Ficção, Edson Carlos Pinguim, é isso, documentário ficção, né? Ele brinca com essa ideia. Isso, o diretor é Dário José, que é um documentário de ficção do falecido músico com 10 dedos na mão esquerda. Que é o Edson Carlos Pinguim, no exatamente. Caso. E no Cineclube, Ana? Falando agora do CDCC, então, que é no sábado, sempre é o sábado o CDCC, que é o único cineclube que não para durante as férias, já tá aí bastante tempo na cidade, né? Então, já é bem mais conhecido, o pessoal vai independente de ser estudante ou não. O filme que vai passar lá, então, é O Alto da Compadecida, que foi a famosa série de TV. É engraçado que O Alto da Compadecida fez o caminho contrário. Ele primeiro foi produzido como série de TV pelo Guel Arraes, né, pelo núcleo do Guel Arraes, e depois ele foi feito um corte especial para o cinema e lançado no cinema com grande sucesso também. Porque ele tem aí no seu elenco o Matheus Nachegali, o Selton Mello, o Rogério Cardoso também, acho que um dos últimos trabalhos dele antes de falecer, a Denise Fraga. E o filme é baseado na obra do Ariano Suassuna, que é uma obra escrita para teatro. é muito boa, cheia de ironias e tal. E isso foi bem adaptado pelo Guel Arraes e pela Adriana e o João Falcão, que fizeram, que dá pra ver então a alma da obra do Suassuna, e mesmo os cortes que são feitos pra poder se adaptar pra linguagem da obra escrita se adaptar ao cinema, eles são bem feitos e não comprometem o espetáculo. Então ela conta a história aí de dois coitados, o João Grilo e o Chicó, que são feitos pelo Celton Mello e pelo Matheus Nachegali. E é bem, bem legal, é um filme que assim, você não cansa de assistir, pelo menos eu já vi várias vezes, vi na TV, depois sim, né? É bem legal de ver. E não é recomendado para menores de 12 anos. A entrada no CDCC é gratuita e ele fica na Rua 9 de Julho, número 1227, no centro. O telefone de lá para maiores informações é o 3373-9772. E outro filme que você pode conferir essa semana é o Cartola, no Cine Clube Afrocine. Exatamente, como a Ana falou aí, é hoje às 7h30 da noite, a sessão lá no Afrocine, que fica no Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira, Odete dos Santos. Vocês podem, é lá na Rua Dona Alexandrina, 844, esquina com a 13 de maio, ali perto da Catedral. O telefone para mais informações é o 3371-8886. E a sessão de hoje, com o filme Cartola, que é um documentário aí já muito interessante, né, sobre o músico Cartola, dirigido pelo Lírio Ferreira e pelo Hilton Lacerda, dois diretores pernambucanos. E a sessão de hoje é especial. Por que, Maurício, que a sessão de hoje é especial? Sessão do Cartola? Por que é especial, Maurício? Por que será? Porque hoje tem um sarau depois do filme. Além da entrada gratuita do filme, temos um sarau com músicos depois da cidade cantando, tocando músicas do Cartola. Então vai ser uma sessão muito especial. Estão todos convidadíssimos pro Afrocine hoje às 7h30 da noite, ou seja, daqui a pouco. Já podem começar a se dirigir para o Centro de Cultura Afro-Brasileira lá para conferir a sessão. E eles não vão tocar só Cartola, não. Se deixar, eles vão ficar tocando samba até amanhecer lá no Centro de Cultura Afro. É, pessoal, eu não peguei a deixa porque eu tava aqui pesquisando para vocês que, além do diretor Carlos Saldanha, era do Gelo 3. Que, voltando lá pro Cine São Carlos. Né? Isso, também o outro diretor é o Mike Tanmeyer. Lembrando que o Carlos Saldanha também dublou personagens. Ah, agora eu não tenho como ver mais qual. No Era do Gelo 2 e no Era do Gelo 3. E para aproveitar o ensejo do Afrocine, a gente vai ouvir uma das composições mais famosas aí do Cartola, que é As Rosas Não Falam. Que vai ser tocada lá pelos músicos. Provavelmente, com certeza, né? Eles vão tocar essa música. E não perca então o filme hoje, às 19h30, lá no Centro de Cultura, Centro Municipal de Cultura Afro, o filme Cartola. Então vamos com a música da nossa agenda de hoje. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar. Parabéns. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhavas meus sonhos. Por fim, bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem. fogem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar os meus sonhos. Aí, pessoal, voltamos aqui com a sessão das seis para finalizar. Mas antes eu quero falar mais uma vez do Era do Gelo 3, que o Carlos Saldanha... Gostou não, da Era do Gelo. Eu não soube falar de quem ele dublou, né? Ele dublou os dinossauros bebês no 3 e no 2 ele dublou o Dodô, que é um passarinho em extinção, né, Ana? Isso. Eu não vi o 2 ainda. Eu também não vi, eu tô supondo que é o passarinho Dodô. Fica assim, então como curiosidade. Então... Assistam lá então no Cine São Carlos. E outro ator que dublou também é o John Leguizamo, que eu adoro. Que ele fez ER, ele tá na última temporada do ER. E ele faz um latino sempre. Ele tá num Glam Rouge também, um ator famosinho. Ele também famosinho. Fez aquele para o Wong, com amor para Wong Fu, aquele que isso, você gosta. Isso, né? Ótimo. E ele fez a voz do Cid, da Preguiça. Mas vamos terminando aqui nossa sessão das seis. Faltando um minutinho aí pra gente terminar. Queria deixar os nossos contatos para você que assistiu o programa. Fala o que você gostou, o que você não gostou. Entre em contato com a gente pelo e-mail sessãodas6@gmail.com. E entrem também no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. Lá vocês encontram essas e outras informações e curiosidades sobre os filmes que a gente falou aqui. Isso, pessoal. E no próximo programa, a gente faz aniversário de 2 meses no ar. 2 meses no ar. Esse programa tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. Técnico Rádio Fiscar sou eu, Ana Kiel, que também locuto. E os outros dois locutores, Laura Teixeira e Maurício Zatoni. Queria mandar um beijo especial pro Thiago Rigolino, que foi que super empolgante animações aqui, que ele gostou de fazer esse roteiro. Pro Bruno, que tava ouvindo a gente também aqui na rádio. Pro pessoal que vai tocar lá mais à noite no Cartola, Flávio, Fabiano, Flora, Bia... É isso aí, pessoal. E também tá passando Anima Mundi lá em São Paulo. Quem for pra São Paulo nesse final de semana, fica aí o convite pra ir lá e assistir. Não, um lugar comum não vai passar de novo. Assistir as animações que estão passando no Anima Mundi. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Sessão das seis fica por aqui. Até sexta-feira que vem, às 6 da tarde. Boa noite, galera. Boa noite. Sessão das seis.